andreacedesmoral.com.br. O Boi da Celeste. O Boi da Celeste. Estourado, chegou o cremosinho pra dançar com a sua cremosa. Esse novo passinho, o menino tá estourado. Chegou o cremosinho pra dançar com a sua cremosa. Esse novo passinho. Chegou o cremosinho pra lançar o novo passinho. Chegou o cremosinho pra lançar o novo passinho. André Cedês, o moral de Bicoara. O Boi da Celeste. Estourado, chegou o cremosinho pra dançar com a sua cremosa. Esse novo passinho, o menino tá estourado. Chegou o cremosinho pra dançar com a sua cremosa. Esse novo passinho. Chegou o cremosinho pra lançar o novo passinho. Chegou o cremosinho pra lançar o novo passinho. André Cedês, a potência dos paredões. Música.